Rosas rubras pra ti, eu comprei esta noite, pois tu sabes, meu bem, como eu gosto de ti. De amor já não se morre, e não sei explicar porque morro por ti. Se um dia te deixasse, talvez por isso errasse, pois só vivo por ti. Não sei andar sozinho sem ver o teu sorriso, e sabes bem porquê. E em meu pensamento não há ninguém só. Essas rosas de amor vão falar. Rosas rubras pra ti, eu comprei esta noite, e tu sabes, meu bem, como eu gosto de ti. Já não se morre, e eu só de lembranças já não posso viver. Por isso esta noite andei comprando flores, rosas rubras pra ti. De todas essas flores, tu és a mais bonita, e sabes bem porquê. E em meu pensamento só tu. Talvez o amor e a rosa já não se usam mais, mas eu bem sei que essas coisas